Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Décimo terceiro episódio. A liberdade só pode ser toda liberdade. Um pedaço de liberdade não é liberdade. Já estava a dizer que tínhamos que ir. Exato. Antes de vocês chegarem. Miguel da Silva, não temos que o agarrar num dia que não tenha o comboio. Nem é o comboio, ele é a comida. Se o gajo não come horas, fica, começa a ficar nervoso. Conseguiria fazer-lhe uma entrevista de 15 minutos? Conseguimos, pois. Então vou-lhe perguntar. Se fazíamos 15 minutos. Pausa. Pressionado pelo comboio, fazíamos. Hã? Depois pomos música. Depois pomos um apito ao comboio. Então ainda, olha. O programa do 25 de Abril, ele teve exilado. Isso é interessante. Exatamente. Chama lá. Traga uma cadeira. Traz uma cadeira. Senta-te no chão. Ou senta-te aqui também, que não é 15 minutos, mas logo 2 por rádio. A gente diz que é tão certo, é 15 minutos. É verdade, um beijo. Oh, diz o Minas, tu começas a falar essa merda toda, depois até te esqueces da perna com o molho. Não, não pode. Às 7 horas, falta tanto tempo. Não, o problema é que ele quer ir comer à tasca da estação. Ah, está bem. O gajo, senão, depois só come às 11. Pois? Depois está sem comer muitas horas. Bem, ah, não está cá hoje o pintor, então. O pintor morreu. O pintor morreu. Morreu antes dos bombos. Era dar os bombos da Fatela. Foste? Fui. Aonde? À Fatela. Ah, no ensaio? No ensaio. Vê lá se está muito frio aqui fora para ti, vamos aí para dentro. Não está frio. Ficas ali naquele cantinho que está mais abrigado. Mas está muito frio aqui. É, eu ouvi. Fazemos aqui dentro. Estamos de volta aqui ao nosso novo local do crime, que é a livraria... Isto não é livraria, é um misto de livraria. Livros Tintos, do nosso amigo Zé, aqui no... de Eugênio de Andrade no Fundão, isto é bom, para, nós. Vocês já estão Já estamos a conversar, sim. Ah. É sempre bom para nós, porque aqui não precisamos estar a combinar com entrevistados, porque chegamos cá e encontramos sempre alguém. Já cá estão. Isto, do ponto de vista da produção de rádio, não podia ser melhor. Hoje encontramos um feliz acaso do destino, o nosso querido amigo Manuel da Silva Ramos, que está em trânsito. Ele está sempre em trânsito em todo o lado, está em trânsito entre a Covilhã e Lisboa, mas tem aqui 20 minutinhos para conversarmos um pouco... Entre a Covilhã, entre o Fundão. Ele, o Fundão... Acho que passa mais tempo no Fundão, não? Não, não, digamos, eu passo muito tempo em muito lado. digamos que é um autor omnipresente, mas é um autor importante aqui, é um autor importante português, e sobretudo tem uma série de livros importantes aqui... sobre, não, eu não iria dizer, não é sobre a região, sobre histórias e suas raízes, mas é isso, já lá vamos. Hoje, já que estás aqui em trânsito, não é, Manel? E estamos aqui em contagem decrescente para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril da Liberdade, aproveitar ter-te aqui para nos contares um pouco e partilhares connosco o que é que foi a tua experiência do 25 de Abril, sendo que tu... Estiveste exilado, ou seja, fugiste do regime e do regime salazarento e das suas ameaças às liberdades, estiveste em França e queria que nos contasses um bocadinho como é que foi esse período da tua vida. Faz-me essa pergunta, calha bem, porque eu acabei de... tenho um livro inédito sobre esse período, o tempo em que eu era estudante em Lisboa, de 65 a 70. Portanto, eu estava na Faculdade de Direito, onde havia todos aqueles grandes fascistas. O Marcelo Caetano foi meu professor. Epá, eu... Foste aluno do Marcelo Caetano? Fui aluno do Marcelo Caetano. E foste colega de turma de? Do atual presidente. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. Epá, eu fui... Nunca a minha posição em relação ao... Eu enganei-me de curso, devia ter ido para Letras, enganei-me de... Porque o que me... Epá, aquilo era um antro de fascistas. Epá, e eu sempre me... Curiosamente, olha, morreu agora o meu amigo Nuno Judis, grande poeta. Ele estava em letras do outro lado. Eu dava mais com os tipos de letras do... que era na Faculdade de Letras. E, portanto, eu passei cinco anos em Lisboa, 4 anos, mais na Boémia e na... Mais na Boémia do que na jurisprudência. E então, epá, o que é que eu fazia? Lia, escrevia, e foi lá que, em 69, ganhei o prémio. Portanto, a tua carreira de escritor, o teu primeiro livro foi escrito durante os teus anos de faculdade. Exatamente. Em Lisboa. E em 68, exatamente em 68. Tu és da Covilhã, tinhas ido daqui estudar, não é? Pois, exatamente. Em 68, no tempo em que aquela malta jovens lançavam pedregulhos contra a polícia. Exatamente, eu fiz o meu livro exatamente nesse período. E o teu livro, na altura, não teve nenhum problemas com a censura? Era um livro... de tendências surrealizantes, que aliás... Não, seria... erótico, e muito erótico. E não, mas é curioso, porque o Eduardo Pita disse mesmo este livro, como é que é... Como é que passou? Como é que passou a... Eu ganhei 20 contos, e o que é que eu fiz? Eu disse logo, eu tenho que sair daqui deste país. Ah, o dinheiro do prémio serviu para serviu te pirares. Serviu para me pirar. Senão estavas em idade de ir à tropa, não é? Exatamente, digamos. E eu fiz uma... Eu fui... A primeira vez fui para a França normalmente. Porque... Mas como é que ias? Era um visto de turismo? Era, na era... primeira vez eu ludibriei os tipos da PID dizendo que ia para um congresso de escritores, é isso. E os gajos deram-me uma licença militar de 15 dias. 15 dias. Epá, nesse dia... Epá, foi uma festa do caraças. Eu e os meus amigos, e até eu agora estou a escrever umas memórias sobre isso. Havia um amigo meu que simpatizou comigo, que tinha um Lacerda, que tinha um grande restaurante em Lisboa, na Avenida de Berna. Eu já contei a história do Lacerda. E então, nesse dia, quando eu recebi a licença militar, porque o passaporte já o tinha, mas precisava de uma licença militar para ir para a França. Então, nesse dia, o amigo Lacerda, que tinha um restaurante na Avenida de Berna, convidou-me a mim e aos meus amigos para jantarmos. E nesse dia eu parti para a França completamente bêbado. E ele ofereceu-me um prato com motivos minhotos. Quando eu cheguei a Paris, epá, a primeira senhora na limpeza ofereceu-lhe o prato. Isso foi a primeira vez que eu fui para a França. Passado 15 dias... É de comboio. Não, nessa vez fui de avião. E depois eu andei para o Paris, pá, fui ver o Mário Soares, porque nessa altura eu tinha uma carta do meu amigo Mário Mesquita, que estava do Partido Socialista, e ele veio uma carta, para eu queria ir estudar cinema para Berlim, e fui ver o Mário Soares, estava no hotel, no Cartier Latam. Lá foi falar e tal, epá, mas eu incompatibilizei-me com ele, pronto. Logo? Epá, aquilo não correu bem, e portanto... Lá eu, foi a tua carreira cinematográfica. Lá foi a minha carreira cinematográfica, e então um dia passado... Mas porque ele ia meter uma cunha para ir para a Alemanha? Era uma cunha para o seu amigo Vini Brandt, a me arranjar aí. Tudo só com altas patentes. Exato. Altas patentes. Depois voltaste. Mas não funcionou. E eu um dia estava no jardim do Luxemburgo e vejo vir um imigrante português com um garrafão na mão. Eu disse, olha, há tão um português. E eu chamei, estivemos a falar, e o gajo disse, eu sou do Unhais da Serra. Posso ser do Unhais da Serra? Olha, eu sou da Covilhã, convidou-me para jantar. Epá, e eu não sei porquê, se foi por causa do vinho que o gajo tinha, fiquei com saudades e vim com o gajo para Portugal, porque o gajo vinha para Portugal. Mas chegando à Covilhã, os meus pais ficaram muito alegres, olha, o filho regressa, o rei, o filho pródigo. Mas eu voltei a Lisboa, porque eu tinha um amigo meu que era pintor e queria vir outra vez para Lisboa, e queria vir para Paris. E eu então convidei esse amigo e fomos depois de assalto. Fomos de assalto porque eu tinha na Covilhã um amigo meu que tinha uma livraria, que era do Partido Comunista, e que era ali dos lados de Quadrazais, e ele rapidamente lá nos arranjou maneira de passar, para a França, passar passar a fronteira. Lá passámos a fronteira facilmente e lá fomos para a França. Mas agora só queria dizer... Só o quê? A pé? Passaram a pé? Passámos a pé. Numa noite escura? Numa noite com estrelas. Olha, mas eu queria contar a história do nosso amigo Lacerda, porque, epá, eu agora acabei um livro onde ele entra. Esse amigo Lacerda era um tipo extraordinário. Era um tipo que tinha sido... Tinha um restaurante e o gajo parecia uma espécie de messias. Eu uma vez estava num café... a estudar e aparece um gajo com 50 tipos atrás. O gajo entra num café, um gajo forte e tal, vai para o balcão e com 50 tipos atrás. O gajo paga tudo, aquela malta, e eu estava a estudar ali e o gajo leva-me um copo de vinho ali e eu disse, este gajo é um tipo extraordinário. Epá, o gajo, eu ia-me embora, ele disse, você venha comigo. Lá vou eu com ele, metemos num comboio, havia mais 50 pessoas atrás de nós. Portanto, era uma espécie de messias. E o gajo, nunca vi um gajo com tanta lábia, pá, sério, um gajo extraordinário. E portanto, esse senhor Lacerda morreu exatamente 3 anos depois de eu ter partido de França. O gajo morreu com 58 anos. Eu bebia muito. Pá. E, portanto, e entra agora no meu livro de memórias que eu falo sobre Lisboa. Mas estávamos a falar então sobre o que é que sobre a liberdade, não era? Ou, sim. Sobre a liberdade. 25 de Abril. Sobre o 25 de Abril. Eu estava em França. Em 74. Tu foste para Paris depois, quando foste... Depois, a segunda vez, fui para Toulouse. Porquê? Em Toulouse, porque estava mais próximo de Portugal. Mas pronto, a partir do momento que tu vais embora a assalto, já não podes regressar, já não é? Já não posso regressar. E então... Como é que foi isso para os teus pais? Foi para os meus pais, foi terrível. Entretanto, uma vez ainda simulámos o encontro, os meus pais, ainda tentámos, o meu pai ainda conseguiu uma vez que eu viesse cá, ao refúgio, mas eu não pude sair, porque eu tinha, havia ali gente que, passadores, pá. Uma vez ainda estive no refúgio, mas só uma noite lá em casa, depois o passador levou-me. Havia passadores... Visitas da clandestinidade. Visitas da clandestinidade. Entretanto, portanto, eu estou em Toulouse em 74 e ouço que há o 25 de Abril. Epá, e, digamos, nesse dia eu estava com um amigo meu que era o amigo Gomes, que era um pedreiro, um tipo muito... muito castiço, aliás ele entra não sei se tu leste aquele conto no meu último conto, no meu último livro de contos, a Mulher do Periquito. Sim. Há lá a história dele, do pedreiro que se lança sobre uma freira num comboio. Eu estava com esse tio Gomes, epá, e nós passámos o dia inteiro a passear em Toulouse com um cravo. Com um cravo na lapela. Como é que sabias que o símbolo era o cravo? O cravo tornou-se um símbolo assim, súbito? Tornou-se um símbolo, e nós que até então... E, o que é curioso é que aquela malta francesa perguntava porquê é que estes tipos andam de cravo, mas rapidamente isso... Mas eu por acaso não sei bem como é que o cravo se tornou um símbolo... Não sabes? Não. Então, foi aquela vendedora de cravos que estava no Rocio e começou a. Da espingarda e começou a dar cravos aos militares. Isso é que foi a simbologia do cravo, não foi? Parece que sim, parece que sim. Portanto, acho que já entrevistaram até a senhora que estava a vender os cravos, não sei se ela já funciona, se calhar possivelmente já funciona, era vendedora de... Depois as coisas da história, por exemplo, estava ali no outro dia, uma entrevista com aquele célebre rapaz, um menino, a fotografia que põe o cravo o cravo na metralhadora, na G3. E ele agora é diretor, vive em Londres, é diretor de uma empresa de distribuição, tem 40 anos. Não, essa história dessa senhora foi que viu que naquele dia, já não vendia mais flores e os carros não os vendiam, então deu. Parece que eu li essa história. Então vai, isto é um bom momento para fazermos chamado breve interlúdio musical. Para nos escolher aí algumas músicas. Não, podemos talvez escolher desse tempo. Podemos talvez escolher uma canção do Zeca Afonso, que é fenomenal. Eu vi o Zeca Afonso em Toulouse, ele passou lá, e portanto o Zeca Afonso é fundamental. Claro. Qual queres escolher? Pode ser uma daquela, por exemplo, eu lembro-me daquela, aqueles meninos, as senhoras que andam pelos cantos. Como é que é essa? Vamos cantando. Não. Janeiras? Não. Vamos pelos campos adando. Com as meninas. Como é que é? Namorados da Príncipe. Vamos namorar. É essa aí. Tatariri, pam, pam, pam. Consegue chegar lá assim pelo tatariri, pam, pam, pam. Vamos cantar as janeiras, por esses quintais adentro vamos, há raparigas solteiras, por esses quintais adentro vamos, há raparigas solteiras. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas, por esses quintais adentro vamos, há raparigas casadas, por esses quintais adentro vamos, há raparigas casadas. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Vira o vento e muda a sorte, vira o vento e muda a sorte, por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Muita neve cai na serra, muita neve cai na serra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Quem tem a candeia acesa, quem tem a candeia acesa, rabanadas põe vinho novo, matava a fome à pobreza. Rabanadas põe vinho novo, matava a fome à pobreza. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Já nos cansa esta lonjura, já nos cansa esta lonjura. Só se lembra dos caminhos velhos quem anda à noite à aventura. Só se lembra dos caminhos velhos quem anda à noite à aventura. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam. Se me é permitido, sim, claro, escolher uma música, porque há uma música que eu gosto muito do Zeca Afonso.

por esses quintais adentro, não nos fabrica. Mas já vamos descobrir. Há uma coisa chamada Google que nos ajuda na... Digamos, eu... Se me é permitido, toda a gente sabia, eu por acaso sabia, não o conhecia na altura, e há um dia que vejo um programa na televisão que eram portugueses lá fora, ou portugueses de... No mundo? Português pelo mundo. E vejo um programa com o Manel em Praga. Fizeram um programa contigo em Praga? Sim. Mas fizeram isso foi... na RTP. Isso. Epá, numa rua onde eu estive, assim, ei, tu estive desta... Mas isso foi com o Tiago Salazar. Era um endereço desconhecido. Endereço desconhecido. Ah. Não, mas era português pelo mundo. Era português pelo mundo. É o mesmo meu espírito, mas o nome era... Em Praga. Quando estavas lá a fazer uma residência de um ano? Não, estava a fazer um livro, porque eu ganhei uma bolsa de criação literária. Aliás, adequo-os perfeitamente que é o nosso amigo Manel, porque era na zona, era na zona que mostrou os Vasco, frequentava e quando lá teve, e era a zona. Era a zona antifascista da altura, anti-Rússia. Não sei o que é que estás a falar. Em Praga, de quê? Oh. Em Praga, quando. Não, já tinha havido a. Vá com a Avel. Sim, mas você foi mostrar onde tinha vivido, ou você não viveu em Praga? Vivi, pronto, tive a escrever um livro. Claro. E até estive a beber um livro, o filme termina, eu ia beber uns copos com o Tiago Salazar. Sim. Num café de Praga. Não te lembro. Sim, foi. Desse programa. Nesse programa. Desse programa, exatamente. Que eu vi esse programa. Mas isso foi muitos anos depois. Voltando aí a. Sim, voltando aos ídolos de abril de 74. Mas há a conexão com. O sítio emblemático de Praga, que era o sítio que era... Agora, mas voltando... Deve ser a praça onde chegaram os tanques russos. É. Exatamente. Era. Mas isso. Na primavera de Praga. Era isso. A primavera, aquela exatamente. Grande praça. Aquela que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Praça Venceslau. Sim. Mas voltando a Toulouse... Para, voltando a Toulouse e àquele... ressaca do 68. A ressaca de 68, naquele tempo, quando eu cheguei a França, ainda havia todo esse entusiasmo ainda de mais de 68. Por exemplo, eu frequentava cafés onde havia anarquistas espanhóis, republicanos, e noutro café havia os gauchistas, que chamavam os tipos esquerdistas. Epá, e eu tive essas poções todas. Que para mim, mais de 68 ainda continua. Portanto, eu tenho isso na cabeça, porque, digamos, tanto na literatura como... na política, isso influenciou muito. E ao nível das edições de livros e tudo. Portanto, quando e aliás, os meus amigos gauchistas, quando estiveram cá, em 75, a passearem-se nas manifestações do Verão Quente, por causa de mim, porque eu era amigo deles e tal. Mas pronto, depois do 25 de Abril cá, depois do 25, eu vim logo, cá. Não, eu vim cá. Só vieste muito tempo depois, não é? Não, eu vim cá em 74. E em 74, eu vim cá em 74 e queriam que eu fizesse outra vez o serviço militar. Eu vou-te dizer, para mim, tropa, que seja de esquerda ou de direita, para mim, tropa eu não. E portanto, epá, eu fui. Vieste num pé, foste no outro. Não. Exato. Eu fui a Leiria. Pai, que idade tinhas na altura? Tinha, 74. Portanto, em 74, tinha... 74, portanto... É fazer as contas. É 47. 27 anos. 27 anos. Portanto, queriam que eu fizesse de novo a tropa. Pagaram-me 200 e tal escudos para eu ir fazer uma nova inspeção à Leiria. Normalmente eu devia fazer lá aqui na Covilhã. Pagaram-me 277 escudos, fiquei outra vez apurado e quando cá cheguei fora com o dinheiro, lancei o dinheiro para o ar e toda a gente a arrebanhar dinheiro nos cafés e tal. Epá, tá? Portanto, tropa, de esquerda ou direita, para mim não. Eu consegui só terminar esse programa da tropa, passar 3 anos pagando pouco a pouco. Nessa altura fazia-se pouco a pouco a coisa. A carreta militar. A coisa fez... Ah, era? Não, era, pagava-se... Tipo multa. Pagava-se uma pseudo-multa, uma espécie de... Bula militar. Uma espécie de bula militar, exatamente. E eu tenho, portanto, tenho um grande orgulho de nunca ter feito a tropa. Tu voltaste para a França? Voltei a França e nesse tempo eu estava a escrever os Lusíadas. Com os Lusíadas, que é um livro de 1977, quando eu vim cá... Em 74, em 75, eu trazia já o manuscrito para publicar em 77. E nesse manuscrito estava uma folha de cortiça feita por esse senhor Gomes, que era corticeiro em Alhos Vedros e era pedreiro em França. O tal que se lançava às freiras. Tinha uma pessoa que se lançava sobre freiras nos comboios. Pronto, então, obviamente que essa tua vida... Parte da tua vida em França te deixou marcas culturais, se quiseres, não é? Portanto, música, literatura. Pois, a música francesa dessa época, meio libertário, o que é que costumavas ouvir? Eu ouvia os grandes clássicos franceses, que é Léo Ferré, Georges Brassens, Bobby Lapointe e Serge Reggiani. Bem, aí há alguns que nem sei quem são. Tu sabes todos? Sim. Tu sabes quem é Serge Reggiani? Sim. Este que estamos a ouvir. Não, quem é que é esse aqui, não é? De Liberation, não é? Não é este, este não é... É esse, é esse. Ah, ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Joliette. Oh. Mulheres? eu vou te dizer uma coisa. Não, agora vamos. Não, eu deixei esta pergunta. Não, para o final. Para o final. Sem grande... Para o final. Houve uma revolução sexual nessa altura? Ou, exatamente. Ou é tudo mito? Não, mas eu posso dizer isso porque o meu livro trata disso. O meu livro que eu vou publicar para o ano. Epá, sabes que... Eu uma vez estava... Eu fui várias vezes multado pela polícia, pela PSP, porque uma vez estava a beijar uma colega minha contra a reitoria da universidade, na cidade universitária, estava a beijá-la, veio um polícia, multou-me. 5 escudos. Pumba. Outra vez estava numa situação mais ousada, estava eu no chão, mais uma, ali também, havia ali perto da reitoria, umas árvores e tal, um sítio bom para os apalpados. Aí eu estava no chão, mais uma menina, não estávamos em nenhuma posição muito erótica, e estávamos lá, uns apalpados e tal, nisso vejo um polícia passar por cima de mim e cair. A sério. O gajo levanta-se e eu digo, o que é que se passou? Oh, você não calcula. Estava ali o Mirone, eu queria bater o gajo e pronto. Situações de... Claro, eu tinha que... Eu costumo dizer que sou imigrante sexual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, digamos, uma pessoa tem que imigrar para ter uma vida sexual conveniente. Porque nessa altura era muito difícil. Em França era... Em França, lá rapidamente. Em França, porque tinha passado... Em França ainda havia o amor livre, pá, mais 68, era muito fácil. Portanto, eu rapidamente... Epá, ali, te adaptaste aos maus costumes franceses. Ou excedente. À libertinagem francesa. À libertinagem. Eu sou do que é que ele fala, porque eu sou mais novo... Você, e também passaste dificuldades também, cá. Claro, não foi preciso emigrar, porque entretanto as coisas começaram a mudar. Mas era muito difícil. Cá era um problema. Aliás, se fosse encontrado a beijar uma rapariga na rua, a rapariga estava feita ao bife. Era mesmo ao nível... A rapariga passava logo por prostituta, não era? Não, mas isso era mesmo... Era isso, o facto... Estava tudo condicionado pela lei. Claro, aliás, claro. Eu vinha pela ouvir lei. Outro dia... Em Código Penal, sim. No 25 de Abril, antes do 25 de Abril, um tipo de se matasse a mulher podia não ser podia ser apenas condenado a uma espécie de degredo. Não era uma. Não, se matasse a mulher por adultério. Por adultério. Sim, não, sim. Não sim. É por. Não é? Era uma atenuante. Exatamente. E se tu imagina, a tua mulher estava empregada, se tu não autorizasses. Tu tinhas que tu, o marido, autorizar que ela trabalhasse. Sem autorização, a empresa não a podia contratar. Isso e um conjunto de outras... Portanto, a condição feminina estava... Não, claro, para viajar, tinha autorização para viajar. E não era uma coisa só de costumes, era uma coisa de lei. É Código Penal, E, portanto... Porque estas coisas, quando se passam 50 anos sobre um regime, a memória tem tendência a fixar-se apenas em coisas meio vagas, e depois esquece-se o que é viver. Exatamente. Concretamente sem liberdade. É? Exatamente. Eu ontem vinha atravessei o Alentejo todo e vim das Minas de São Domingos até à Beira Baixa e passei por Vila Nova del Fresno, que é, claro. Estive a ler, que claro. É onde fizeram a emboscada ao general Cebelo Humberto Delgado. Aquilo é uma história de mais refinada polícia, não é? Autorizada claro. Pelo Salazar, quer dizer, fizeram uma emboscada num bosque em Espanha, uma brigada da PIDE, mataram o gajo a sangue frio e a secretária e tentaram enterrá-lo lá num pinhal à beira da estrada e, portanto, quer dizer, não era aquela ideia que se vende hoje que era uma espécie de regime meio... Era uma ditadura suave. Mas é vista à luz do esquecimento. É. Para quem tivesse acordo com ele. O que é... Não, o que nós temos que... Exatamente. Nós temos que ver isso. Porque como é que é possível... Um homem condicionar a vida de tanta gente. Uhum. Um ditador que condicionou a vida de tanta gente. E durante tanto tempo. Isso é que é, nós temos que pensar nisso. Quantas vidas foram destroçadas por causa de um ditador. E aliás, digamos, nós estávamos a falar de sexo. O gajo, o Salazar, sempre sim, e Dom Coro, como sendo um tio Castro, não era. Pelo contrário, o gajo fazia as suas coisas na clandestinidade. E, portanto, nós... Não envolve o Salazar diretamente, mas é o escândalo do Estado Novo, do Balé Rosa, não é? E depois o Balé Rosa. Portanto, não. Aquilo é tudo uma moral, apenas de hipocrisia, que depois vive entre... Por isso é que moralistas é sempre uma fauna perigosa. É, digamos. E vou-te dizer, eu estou muito contente. E tu estás contente com o nosso país de liberdade? Aquela coisa que se diz, o 25 de Abril por cumprir... Não, agora não estou. Não, não sabes porquê. Porquê? Porque vem aí, porque o Chega está aí. E isso não. Não, isso não. Isso o fascismo outra vez, não. Isso o fascismo outra vez, não. Mas achas que o nosso país melhorou em muitas coisas? Pode não ter melhorado claro, em tudo. Então não melhorou, pá, mas este, agora há uma regressão de... Mas achas porquê é aí? Porquê é que achas que é isso? É falta de memória? Mas não é memória, porque quer dizer, as pessoas não associam o Chega ao Salazar, não é? Digo eu. Porque não conheceram o Salazar? Aqui? Porque não conheceram o Salazar? Não conheceram. Epá, nós também é temos que fazer o mesmo. Hoje é difícil explicar a um miúdo de 20 e tal anos, não é? Porque, se calhar para nós, mais velhotes, o 25 de Abril, e eu, por exemplo, eu tinha um mês quando foi o 25 de Abril, portanto nunca vivi sem liberdade, ao contrário. Tu ainda viveste um bocadinho, mas ainda eram miúdos. Eu vivi, nunca... eu já andava no liceu. A questão é como é que explicas hoje o que é um regime sem liberdades? Porque sendo a liberdade um sistema de coisas garantidas, não é? Quase como direito, está garantido à nascença, tu nasces em Portugal, tens um... Como é uma coisa garantida? Se calhar é uma coisa que não valorizas muito porque nunca estiveste privado dele. Como é que nós vamos explicar a miúdos de 20 e tal anos e 18 que ameaças às liberdades políticas e sociais são coisas reais que lhes podem vir a acontecer na vida? Eles não vão acreditar nisso. Mas para te contar... Não, mas porque temos que educá-los, pá. Claro, mas para perguntar essa do 25 de Abril, sabes que eu queria ser padre. Isto é a revelação, é a terceira revelação. Nossa, mas porquê? Por causa não, de ter afinal, as mulheres ou não. Isto é a grande revelação. A minha mãe é que não deixou. Jerónimo seminarista. Não, por causa. Como o Manel, eu também não queria. Não, eu não ia à tropa, eu sempre disse à minha mãe. Tu tivias visto para a França e ias para o Senado. Quando chegar aos 17 anos, eu vou-me embora. Eu não vou à tropa. Eu não vou para o trabalho. É, mas eu queria ser padre. Queres mais uma queria, mas olha, só sobre isso. Eu não tinha contado já essa atividade. Olha, quando eu cheguei cá, em 74, toda a gente me queria falar sobre o 25 de Abril. Parece que toda a gente tinha feito o 25 de Abril. Eu estava a ler. Eu vou-te dizer, eu durante um mês não pude falar. Toda a gente queria contar o 25 de Abril. Uma vez estava em Leiria, ganhei um quarto em Leiria, a senhora da pensão teve 2 horas a contar o 25 de Abril. Obrigado. E era tudo mais mentira. Ela nunca tinha sido... Já está, não queres mais, tu queres. Ela nunca tinha sido antifascista. Nunca tinha sido antifascista. Portanto, toda a gente tinha combatido o fascismo. Ele estava a ler há bocadinho no arquivo do Jornal Fundão, estava a ver aquelas edições depois do 25 de Abril de 74, uma de 5 de Maio, e então era o António Paulo a escrever que, atenção, que anda aí muita gente crava ao peito, que nunca usou na vida. Exatamente. É. Tínhamos de estar vigilantes do cravo ao peito. Havia uma música que era... falava precisamente disso. Cravo, como é que é? A todos fica bem. A todos, sobretudo aos filhos da mãe. Vira casacas. Não, aqueles que eram... Os que eram de pedir... Acho que eram de pedir e depois se tornaram todos os defensores da 25 de Abril. Não sei quantos, a todos fica bem... Epá, já me lembro da música. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe. Sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe. Não importa quem eles eram, não importa quem eles são. Nem todo o mal que fizeram, mas sempre a bem da nação. Nem todo o mal que fizeram, mas sempre a bem da nação. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo chegado o dia novo, chegada a bendita hora, vestiram uma pele de povo, ficou-lhes o rabo de fora. Vestiram uma pele de povo, ficou-lhes o rabo de fora. Cabo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cabo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz bem, com certos filhos da mãe. Sobretudo faz bem, com certos filhos da mãe. E aquele administrador, promovido a democrata, sempre exaltou o suor, arrecadando ele a prata. Sempre exaltou o suor, arrecadando ele a prata. Cabo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cabo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz bem, com certos filhos da mãe. Sobretudo faz bem, com certos filhos da mãe. Também vai o fura greves, lacaio dos senhores de então. Pois pode bem ser que às vezes se arranje um novo patrão. Pois pode bem ser que às vezes se arranje um novo patrão. Cabo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cabo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe. Sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe. E os cultores da sapiência, intelectuais de alto nível, tranquilizando a consciência o mais à esquerda possível. Tranquilizando a consciência o mais à esquerda possível. Cabo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cabo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz bem, com certos filhos da mãe. Sobretudo faz bem, com certos filhos da mãe. Isso é um bom tema também para, fora do 25 de Abril, agora isto é uma conversa mais aberta a todos. Há sempre, o que é a liberdade hoje? Nós pensamos sempre na liberdade como liberdade política, não é? Poder votar, ou votar naquele, ou votar naquele. Mas a liberdade, na verdade, é uma coisa um bocadinho... O que é para ti, como escritor, como cidadão, como amante, como pensador? O que é a liberdade? Hoje. A liberdade, liberdade é pensar, olha, bela pergunta. Leva desta para a viagem para Lisboa. Isso dá, porque nós temos todas respostas automáticas e formatadas a uma questão tão... Obviamente podemos ir por campos filosóficos de definição de liberdade, mas eu queria ser mais pueril. O que é para ti, às vezes é a nossa pequena liberdade, não é? Que é que ela pode, porque acho que é muito por aí que podemos, como dizias, educar, que é para os miúdos perceberem que algumas das pequenas liberdades que eles gozam e que gostam podem não ser assim tão viáveis num ambiente de... Por exemplo, nós estamos numa sociedade de consumo. Consumismo ao máximo, não é? Para um miúdo, talvez, a grande liberdade é ter um telemóvel. Para mim, não, eu posso-me passar telemóvel. Isto é a liberdade, isso é... Portanto, eu não é. E até ainda vi com essa liberdade de não ser chateado de pessoas. Eu não é? Claro. Olha, mas portanto, porque se nós vemos bem, a nossa vida é toda regulada, do princípio ao fim. É uma regulação da nossa liberdade natural. A liberdade natural é uma coisa que se vai sendo regulado ao longo da vida. Cada um de nós pode ter espaço para a sua pequena liberdade. Por exemplo, o tempo, não é? O tempo que tu tens para ti, para fazer o que quiseres. É uma liberdade que vais perdendo ao longo da vida. E a pergunta é, como é que as pessoas se mantêm livres? Quando se fala um livre pensador, uma pessoa livre. O que é uma pessoa livre? Um pedreiro. Um pedreiro livre. É muito difícil nos tempos atuais. Eu acho que é muito, com toda essa, eu acho que é muito difícil com toda esta engrenagem digital e todo esse... Por exemplo, tu és um escritor livre, sempre foste um escritor livre, mas isso trouxe consequências. Trouxe. Continua a trazer-me, porque eu continuo a falar de sexo nos meus livros, de política, e portanto estou contra o cânone. E portanto isso sou... posto um bocado de parte. Porque hoje, por exemplo, o politicamente correto levado à sua, ao seu extremo é uma ameaça à liberdade de expressão. Exatamente, é uma grande ameaça. E vindo de um território que normalmente se diz grande defensor das liberdades. E estávamos a falar há bocadinho com o Mário sobre, por exemplo, o Me Too, os movimentos feministas. Também é uma grande, também pode ser uma regressão para o universo feminino e para o universo masculino, porque, no fundo, também é contra a liberdade. Exatamente, porque os movimentos feministas deviam ser os movimentos femininos, não era feminista. Porque... Olha, há um grande escritor brasileiro que diz que gosta, o único movimento feminino que ele gosta é o das ancas. Está certo, está correto. É o grande, como é que chama aquele... O Milor Fernandes. Milor Fernandes. Ah, mas é só para acrescentar uma coisa, pá, e homenagem ao meu pai, que faleceu há pouco tempo. O meu pai sempre me disse: filho, é preciso votar. Andaram aqueles amigos todos a lutar tantos anos para que nós pudéssemos votar e não aproveitar esta oportunidade é uma coisa... É interessante, vocês têm uma coisa, entre outras coisas em comum, Manuel Silva Ramos e o Gerardo têm uma coisa em comum, ambos os pais deles eram alfaiates. É verdade. Era mais cinco. Nós já tínhamos falado sobre isso e até eu ainda falei ao meu pai, da primeira vez que nos conhecemos, e o meu pai conhecia o seu pai. Exatamente. As minorias. Claro. Eu não estou aqui a fazer um discurso ao contrário. Claro, tipo, não, mas é... Mas quando levas as coisas a um extremo, não é? Claro, são tudo causas nobres, não é? Os direitos das mulheres, os direitos das minorias, mas não são causas sagradas que não se possa pôr em causa ou fazer um pode rir. Não, já não deviam ser causas. Exato, já devia ser uma coisa natural. Não, mas pode rir. O triste é continuarem a ser causas. Exato. Estás a dizer uma coisa... Pois há a liberdade do trabalho, a liberdade... Claro. Eu tenho uma. Tento ligar. Fica para uma outra sessão. Outra sessão só sobre. Só sobre liberdade. O futuro da liberdade. Eu tenho uma. Inventei. Ainda não registrei a patente, mas inventei um aparelhozinho assim pequenino que se chama libertómetro. Que é uma espécie de bússola que eu ponho em cima de um tema ou do que alguém diz, ou se são duas pessoas, dois partidos a dizer coisas diferentes, e aquilo apita. Faz ti-ti-ti-ti-ti quando sente que a liberdade não está a passar por ali. E se nós aplicarmos entre dois temas, entre duas, hoje está tudo bipolarizado, não é? Umas pessoas estão a dizer que o Sistema Nacional de Saúde deve ser privatizado e os outros estão a dizer que não, que deve ser o Estado. E depois ouves as pessoas a falar das duas coisas e ligas a este aparelhómetro e tentas perceber onde é que está, de que lado é que está a liberdade. Porque há sempre, a liberdade está sempre mais de um lado do que do outro. Mas sabes uma coisa, sabes que eu gosto muito, para mim o melhor escritor do mundo sempre foi o Marquês de Sade. E vou-te dizer uma coisa, ele foi preso pelos monárquicos e depois pelos revolucionários. Excelente. Esta é ma liberté. A minha liberdade. Ma liberté. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. A minha liberdade eu guardei durante muitos anos como uma pérola rara. É bom. Vamos ter uma manifestação do Chega à porta da rádio e Cova da Beira. Corra de nós. É pá, esta é a Très bien, monsieur. Está bom? On y va. Com esta canção, está bom. Então, temos que acabar o programa. Já acabamos, temos que vir lá a liberté. Merci. Monsieur. Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas